Ele já compôs mais de 500 músicas, gravou 8 discos e ostenta 30 anos de carreira dedicada à música. Hoje eu convidei Carlos Campos, um autêntico representante do cenário cultural da cidade de Novo Horizonte, para falar um pouco sobre a sua carreira e principalmente sobre o lançamento do seu novo disco, Definitivo. Eu era assim, louco, aventureiro e sonhador. Usava jeans, cabelos longos, seduzidos pelo vento. Trazia um crucifixo no peito e a bela tatuagem no meu braço direito. Estamos aqui hoje nesse NH News especial com a presença pessoal aqui ao meu lado do Carlos Eduardo Rodrigues Campos. Seja bem-vindo, Carlos Campos, o Carlão. Fala aí, Carlão. Ô, Gilson, é um prazer estar aqui conversando com vocês aí, né? Galera de Novo Horizonte aí, falando do meu trabalho novo, né, do CD Definitivo. E tamo aqui, né, Gilson? Carlão, eu acho que tem gente que não te conhece. Eu te conheço há muitos anos, a gente já tocou junto aí há muito tempo. O pessoal que a gente conhece, vamos apresentar você. O Carlos Campos é de Novo Horizonte. Exatamente. Nasci em Novo Horizonte, cresci aqui, vivi um tempo fora e viajo muito, né, cara? Uma vida meio cigana. Muito legal. Você é um dos músicos mais tradicionais de Novo Horizonte, que tem uma carreira mais sólida e duradoura. Você sempre gosta de falar que você tem mais de 500 músicas gravadas, 8 discos, quer dizer, mais de 500 músicas compostas e 8 discos gravados, é isso mesmo? É isso mesmo, hoje estou com 580 músicas compostas. Esse ano foi um ano que eu compus muita música, cara. Compus 60 músicas esse ano. Caramba. Faço um estilão mais puxado por rock e blues, né? Mas no meio disso tem umas músicas, umas baladas também, né? Umas coisas diferentes também. Mas eu gosto mais do estilo mais blues e rock, é um estilo que eu curto pra caramba e gosto de compor. Mas no meio disso aí tem muitas músicas boas, né? Estilos diferentes, até músicas rurais tem também. Esses dias agora, esses últimos dias, o Carlos Campos ficou muito falado aqui na cidade, porque você fez o lançamento do seu disco, né? O disco Definitivo, que foi no show de aniversário da cidade. Como que foi esse show aí? Foi legal, Carlão? Olha, o show foi excelente, o show beleza mesmo, sabe? Eu cantei músicas minhas, né? Composições próprias, inclusive música do CD novo, né? O Definitivo. Cantei alguma coisa antiga também que eu compus, de CDs antigos. Interpretei Raul, Zé Ramalho, Alceu Valença, o estilo que eu gosto de cantar também, alguns pop rock dos anos 80, né? Titãs. E era isso também que eu queria te falar. Então você fez o lançamento oficial desse disco seu, que é o seu 8º disco da carreira, que é o disco Definitivo. E ele tem regravações de outros discos também e, além disso, músicas inéditas. É isso mesmo? Exatamente. Esse disco nós regravamos, né? Avenida da Saudade de novo. Bailarina do Vento, né? Mulher, uma música antiga minha também, né? E acho que tem essas duas regravações só. E o resto é tudo música inédita mesmo. O CD saiu com 15 músicas autorais inéditas. E algumas com parcerias, né? Esse disco foi gravado em Novo Horizonte. Esse foi gravado aqui em Novo Horizonte, no Tirso Biase lá, né? BBR Studio, né? BBR Studios. Isso, então. E a gente gravou lá com os músicos de lá mesmo, né? O pessoal que toca com a banda dele. TFB, né? TFB, que é a Banda Produções. 3. Banda 3, Banda aliás. 3, isso. E, nossa, a gente levou um ano pra gravar, né? Porque quando eu tava gravando esse disco, eu tava morando em Nova Odessa ainda, né? Fiquei lá 13 anos em Nova Odessa. Então a gente foi gravando música por música, sabe? Ficava pronto, eu vinha, apanhava voz em uma, duas músicas e tal. Foi um trabalho, assim, bem planejado e pensado, né? Pensamos bastante em cada música para pôr no disco mesmo. Legal, e agora foi lançado no show de aniversário da cidade, 102 anos de Novo Horizonte, com um show especial de Carlos Campos e Banda Overdose. Me explica essa história de Banda Overdose. Olha, aí, Banda Overdose, eu tenho essa banda já desde o final dos anos 89, 90, né, que eu morava em Ibitinga ainda. E lá eu fiquei muito conhecido lá também, eu montei essa banda na época lá, e a gente fazia muitos shows lá na região de Ibitinga e tal, e pra cá, e todo lugar. Participei até de festivais com essa banda, viu? Foi muito bom mesmo. E até hoje, né, cara, eu levo esse nome, Banda Overdose, porque é uma coisa que me acompanhou mais de 30 anos, né? Alguém da Banda Overdose teve uma overdose em algum momento ou não? Nunca teve. Isso aí é tipo overdose de música mesmo, né? Overdose de emoção. Overdose de querer tocar música, compor, mostrar o trabalho da gente. Então, por isso que a gente fala overdose e tudo isso, né? Então, juntando, forma uma banda, Overdose, com Carlos Campos. Naquela manhã de sol, acordei abordado pelos homens da lei. Carlão, eu acho, assim, humildemente, você me corrige se eu estiver errado, que a sua música mais conhecida, mais famosa, ela é a Na Avenida das Saudades. É isso mesmo? É isso mesmo. Na Avenida das Saudades é uma música que deu, sabe, que deu aquele impulso na minha carreira, né? Que hoje eu sou muito conhecido, não só aqui na região de Novo Horizonte, onde eu morava, lá Campinas, Sumaré, Americana... Tem muitos fãs. Inclusive, esse tempo atrás, fui fazer um show lá em Americana, dois shows lá, né? E aí eu vendi mais de 50 CDs lá pra rapaziada. Comprou mesmo, tive que autografar tudo, sabe? Então, essa música aí que, sabe, onde eu vou, que eu canto, o pessoal gosta demais da conta, pede, curte. E tem quatro gravações dela. A primeira foi gravada no CD Fissura. De que ano que é o Fissura? O Fissura foi gravado em 97. Inclusive, você participou no... contrabaixo desse CD. É verdade. É a primeira vez. Exatamente. A primeira vez que foi gravado a Avenida da Saudade. Primeira vez. Você que fez o contrabaixo da música, o Loquete fez a guitarra, né? Nós gravamos lá no estúdio de Piracicaba. Santo Pavanelli? Santo Pavanelli, é, que era o proprietário da gravadora na época. Eu lembro dessa. Isso aí faz tempo já, hein, rapaz? Dessa gravação, foi muito legal, Carlão. Eu acho que a Avenida da Saudade, ela é excelente, ela é um blues, né? Só que o que pega, eu acho, as pessoas assim, é a história da marcha fúnebre, antigamente, né? Hoje eu acho que não acontece mais, deve acontecer, mas eu acho que não acontece mais tanto. Mas antes sempre tinha aquela marcha fúnebre, onde era velado na casa da própria pessoa, né? O falecido era velado, e depois vinha aquela fila de carro, né, cara? Fúnebre, tristeza. Então, às vezes você estava em algum lugar e passava a marcha fúnebre, era aquele momento de pesar, né? Era aquele momento de você... Nossa, quem morreu, que pena, né? Poxa vida, não sei o quê. E você diz na música que vai passando a marcha fúnebre. Então, e você dá um clima de tristeza pro blues, assim, que tem tudo a ver, cara, com a Avenida da Saudade, onde é que bifurca pra entrar no cemitério, né? Eu falo isso, vai descer a marcha fúnebre, porque, como você falou, né? O enterro descia com o pessoal caminhando atrás, né? Empurrando, assim, o carrinho, o caixão, e os carros atrás, né? Então, e naquela época que eu era bem mais novo, né, tal, um pouco mais maluco, né, do que hoje. É. Então, aí eu tava tocando num bar lá, Gilson. É um bar que ficava, um barzinho caltro que tinha ali no começo da avenida. E aí eu tava compondo lá e começou a descer o enterro, o senhor do bar falou, cara, para de cantar, né, abaixou uma porta. Eu falei, não, eu vou fazer uma música em homenagem a esse enterro, a esse defunto. Quero que desça feliz esse defunto. E aí eu comecei a compor a música lá e tal, e comecei a compor. Cheguei em casa, terminei a música e arrumei. E logo a gente gravou a música. E é o que você fez uma música falando sobre o que acontece na Avenida da Saudade. Exatamente, porque nos anos 80, né, o pessoal era meio maluco, né? Gostava de dar rastro de carro lá, aconteceu vários acidentes, com até mortes lá na Avenida da Saudade, que eu presenciei isso aí já. Então era um negócio legal, o pessoal fazia uns eventos loucos na Avenida da Saudade, entendeu? Isso aí ficou marcado, né? Marca pra gente, porque quando você é adolescente, vai crescendo vendo isso, hoje mudou muito, né? Mas antigamente era desse jeito mesmo, rapaz. Então isso aí inspira muito a gente, né? E foi legal pra caramba ver ter composto essa música. E essa música toca nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares por aí. Eu fiquei muito feliz de saber que lá nos Estados Unidos, lá no Texas, em vários lugares, aí o pessoal ouviu minha música e comenta da minha música lá. Isso acontece na Avenida da Saudade. Thank you. Nesse seu disco novo, Carlão, o definitivo, tem uma música que eu gosto muito, que é o My Friend, né? Eu já disse pra você, é uma das minhas preferidas, o arranjo ficou muito legal, a levada ficou muito bacana, e também tem uma história, né, particular, né, cara? Conta pra Exatamente. Gente. Exatamente, todas as minhas músicas eu procuro contar uma história, né? Eu não gosto de fazer uma letra em vão, só por fazer, entendeu? Então eu gosto da história. E essa música foi o seguinte, My Friend, amigo, né? Meu amigo, então, é uma história que um amigo meu, tinha minha idade na época, nós trabalhávamos na loteria esportiva lá, um dos filhos do pessoal da loteria lá, irmão do Valdir Redigro, do Mi e tal, o Vanderlei, morreu de acidente naquela época, né, o cara morreu com 18 para 19 anos e tal, nós trabalhávamos tudo junto lá, né, trabalhávamos junto lá na loteria, na casa lotérica. E aí, de repente, eu me inspirei em fazer essa música, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que geralmente marca, né? Pô, a gente perde, tinha o irmão que perde, né? É, a gente considerava como irmão. E aí eu comecei, onde anda my friend, friend my friend, que muito tempo partiu. E essas coisas assim, cara, e marcou muito. Foi quando eu compus essa música aí, sabe? Eu fiz essa música em 80 e, acho que 86, 87. Ela é de 86, 87, mas foi gravada pela primeira vez agora. Primeira vez agora, nossa primeira gravação dela mesmo. E essa, fizemos um arranjo, você viu que arranjo legal que ficou, né? Uma das mais legais, na minha opinião. Que muito tempo partiu, foi pra nunca mais. Foi visitar os de lá, que um dia estavam pra cá. Nesse disco aí, o Definitivo, também tem músicas, parcerias, né, com outros compositores. Exatamente. Você lembra agora todas as parcerias do disco? Olha, tem uma música chamada Náufrago, que essa música é do Tirso Biasi. Mas essa música também ficou muito famosa em Novo Horizonte, né? Com a Banda 3, né? Com que tocou muito 3. Na então, rádio. Eu regravei Náufrago, entendeu? Ficou muito massa. Até pedi pro Tirso autorização e gravei essa música Náufrago. Eu achei muito legal. E também tem uma música que é parceria sua e do Tirso, Encontros Casuais. Eu, nesse CD meu, eu podia gravar só música minha, se eu quisesse. Só que eu quis gravar músicas de vocês também, porque eu acho que tem muito a ver. Música muito boa, entendeu? Várias músicas boas, inclusive essa Encontros Casuais é um puta de um som mesmo. Nessas tormentas que passamos, nesses tantos vendavais, nessa rua que eu moro, tantos encontros casuais. Ô Carlão, mas agora, ó, mudando um pouco de assunto. Como foi o teu envolvimento com a música aqui em Novo Horizonte? Aqui em Novo Horizonte, a gente, né, tá acostumado, né? São poucos lugares culturais que a gente frequenta para se inspirar na música. Como que aconteceu a sua inspiração com a música? Olha, a minha inspiração com a música veio desde pequeno, né? Desde quando eu me conheço por gente, que eu descobri que a música era fundamental na minha vida, né? Tudo, a música era que nem um ar que eu respiro, e é ainda. Aí eu comecei cantando na rádio Novo Horizonte. Você lembra quando tinha aquela rádio ali na nossa cidade aqui de Novo Horizonte, né? A rádio não é 870, era outra rádio que tinha. É antes da 870. Então, eu tinha 6, 7 anos, tinha uns programas de auditório de domingo, e eu ensaiava músicas do Roberto Carlos para cantar lá. Eu tinha 6, 7 anos. Influenciado por uma tia minha, né? Me incentivava a cantar, mas eu gostava muito de cantar já. Depois comecei a cantar em circos, né? Quando eu cresci um pouquinho mais, 12, 13 anos. Ia cantar com a perna bamba e tremendo, mas ia cantar. Que tipo de música cantava? Olha, naquela época eu cantava, que nem na rádio, eu cantava as músicas do Roberto Carlos. Eu lembro até hoje que eu cantei uma música no circo uma vez, chamada... É um sambinho que fala, sou filho da véia, ô, a véia... Sou filho da véia, eu não bebo nada, a véia tem força. Essa é a música, sabe? Eu cantei. É. Eu era pequeno, eu cantava esse tipo de música, assim, sabe? E era muito massa. A gente cantava com vergonha, com medo, mas com vontade de cantar, né? E eu sei que uma das suas maiores influências, né? Se não for a maior, você me corrige se eu tô errado, é o Raul Seixas. Como que o Raul Seixas surgiu na tua vida, Carlão? O Raul, minha tia já falecida, ela tinha uns compactos do Raul Seixas duplo, né, que tinha 10 mil anos atrás, e umas músicas loucas, né, cara, e ela ouvia naquela sonatinha que tinha antigamente, lembra? Sim. E ela era muito fã do Raul, né, eu era muito pequeno também, 6, 7, 8 anos, e gostava de ouvir essas músicas do Raul, eu achava interessante o cara falar coisas que a gente jamais imaginava, né? De nasceu 10 mil anos atrás, aquela coisa irada tudo, que o Raul sempre foi louco, né? E eu comecei a admirar o Raul Seixas a partir disso aí, entendeu? E o aí... dia que a Terra parou, Carlão, eu lembro quando eu vi essa música pela primeira vez, rapidamente, porque tem a ver que você tá falando com as músicas só emblemáticas do Raul Seixas. Isso. A primeira vez que eu ouvi isso daí, o dia que a Terra parou, eu fiquei imaginando a Terra parar, todo mundo ficar congelado, assim, e... Tudo seria diferente. Eu falava assim, cara, que viagem que é essa, cara? Imagina se um dia a Terra parar. Foi muito longo. Inclusive, muito louco, Sociedade, cara. Alternativa, que o Raul fundou uma cidade das estrelas lá em Santo Tomé da Letra, né? Até ele foi, tipo, exilado do Brasil por causa disso e tal. Então, foi aquela polêmica toda, né? E aquilo lá me deixou intrigado. Eu falei, pô, mas como que tem um cara tão louco desse aí, né, cara? Aí eu comecei a ouvir a obra dele, o trabalho dele, as músicas dele, porque naquela época era disco só, não é que nem hoje. Era disco e fitinha também, né? Depois começou a sair as fitas. No... Aí você já sabia tocar violão ou não? Ainda não. Eu fui começar a tocar violão, cara, com 19 para 20 anos. Mas eu já compunha, já, entendeu? E, inclusive, a minha primeira composição foi em 1984. Eu tinha um festival de música aqui na época, que era pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Secretário Cunha Bueno, que fazia isso aí e tal. E aí teve aqui em 84, na quadra coberta, até que veio o Sérgio Reis, Nau Aguiar, aquela coisa toda. E eu participei com uma música minha. E peguei em terceiro lugar, ganhei um troféu, chapéu de palha, de aço inox até hoje. E um prêmio na época de 10 mil cruzeiros. Acho que é equivalente hoje aos R$1.000, né? E aquilo lá, e fui incentivado pelo João Pacífico ainda. Eu cheguei a conhecer o João Pacífico, conversar com ele o dia que fui me escrever a música lá. E ele, João Pacífico, quem que é mesmo? O era? João Pacífico é um senhor compositor já falecido. Ele compôs aquela música Pingo d'Água, várias músicas. Era um senhor que compunha moda raiz. Entendi. Músicas raízes e tal. Muito conhecido no cenário musical de antigamente, músicas raízes. Aí ele ouviu, ele leu minha música lá, olhou e falou: ó, menino, você tem futuro, começa a escrever mais música, compor mais. Aí daquele dia pra cá eu não parei mais. Continuo compondo e até hoje compondo música. Quero águas claras pra lavar minha cara. Quero águas claras pra lavar minha cara. Quero águas claras pra lavar minha cara. Quero águas claras pra lavar minha cara. E por falar em festival também, já que você tá falando do festival, que foi onde você começou, né? Isso, seu início. Isso mesmo. Você também tem uma história, também você participou do Festival de Águas Claras, é isso? É, no de Águas Claras eu fui mais como espectador mesmo, né? Porque ia ter o show do Raul Seixas, Zé Ramalho, vários shows. Era numa fazenda lá perto de Iacanga. Eu fui no último festival que teve, que foi em 1985. E, então eu, como fã do Raul, né, cara, assisti o show do Raul Seixas, aquele povão assim, o palco no meio do pasto, assim, tinha uma bica d'água. E o pessoal tomava banho tudo pelado lá, as minas, sabe? Era tudo liberado lá. Era um negócio louco, parecia o Woodstock brasileiro, entendeu? Eu fiquei lá, acho que 5 dias lá, curtindo, né? Nós fomos com o pessoal do Horizonte, nós armamos uma tenda assim, pusemos uma bandeira escrito New, né, que é Novo Horizonte, umas coisas erradas assim. E eu sei que foi muito massa mesmo, foi um tipo de Woodstock brasileiro mesmo. E você fez uma música? Fiz uma música chamada Águas Claras também. Tá no CD Fissura. Mas foi muito bom. O festival foi uma coisa que me influenciou mais ainda na música e ter vontade de ser um cantor mesmo, sabe? Ser uma pessoa que pudesse passar emoções pros outros, sabe? Escrevendo e cantando. Depois eu participei no festival de Cafelândia, de música mesmo. Participei com duas músicas minhas na época. Era Bailarina do Vento, que é mulher, né? E Sem Você Não Dá. A Bailarina do Vento eu cantei legal. Até peguei em 5º lugar. E aí eu tava tocando Se Você Não Dá, né, cara? Só que aquela música, como eu tinha composto fazia pouco tempo, na época, eu pus o papel assim, né? Nós tava desempenhando a música, de repente caiu o papel, eu parei no meio da música e não cantei mais. Os jurados, tudo ficou de boca aberta. Falei, louco, o que aconteceu? Eu falei, ó, gente, eu esqueci a música, não vai ter jeito de cantar essa música mais. Vou participar só com aquela uma mesmo. E foi assim, sabe? E a gente, eu achei que ia tanta gente lá, veio cantar lá, que a prefeitura cedeu ônibus pra mim na época, e acho que foi 6 pessoas só da minha família, minha irmã e minhas primas, só e mais ninguém. E aí chegou, só que lá tinha muita gente no festival, entendeu? E foi muito massa também, viu? Foi, acho que valeu como experiência, né? Participei, acho que, de uns 5, 6 festivais musicais. E gosta de cantar. Carlão, antes da gente finalizar aqui, É, eu fiquei sabendo, parece que você está escrevendo um livro também, é isso? É, esse livro aí já faz quase uns 13 anos que eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo devagar ele. Mas agora eu já terminei, já. Só estou finalizando ele já e digitar e fazer a edição. Ele tem título, esse livro? Esse livro tem, ele chama Procederes da Vida à Sequência. Como ele repete? Procederes da Vida à Sequência. Ele fala um pouco da minha trajetória na minha vida, né? Desde quando eu era pequeno até os tempos atuais agora. Os lugares que eu conheci, que eu vivi, mas conta histórias também, entendeu? E no meio dessa trajetória da minha vida, que eu conheci vários lugares, tudo assim, tem histórias que eu conto, histórias legais também em cima disso, entendeu? Então ficou um livro meio autoral meu, mas com várias histórias também diferentes no livro. Então, nós estamos tentando ver se o ano que vem a gente consegue fazer a edição dele. Eu estou lançando um livro agora também. Então, o seu está ficando muito bom. Agora, em dezembro, espero que dê tudo certo, vou fazer o lançamento. A minha história tem a ver com a música também, Carlão, mas ela é, assim, eu tive uma doença, né? E eu me redescobri dentro da razão de viver pela música, né? E aí, aquela depressão que me deu depois de eu descobrir que estava doente, que estava com tumor, eu consegui sanar essa depressão me dedicando à música. E aí eu fui perceber, Carlão, que eu sempre fui salvo pela música. Tudo que eu fazia, tudo que eu tinha feito na minha música até então, agora, né, que eu tô com 42 anos hoje, vou fazer, quer dizer, 42 anos, eu descobri que sempre foi a música que me motivou, sempre foi a música que me salvou. E aí eu criei esse lema, né, de que a música salva, igual numa religião. Não, mas é isso mesmo, Gil, sua música salva mesmo. A música, ela dá uma injeção de ânimo na gente tão grande. Porque, olha, às vezes, a gente tem momentos de tristeza, né? E a gente passa por momentos da vida que não é fácil. Todo mundo tem os seus altos e baixos. E eu tive uma mulher que eu gostei demais da conta. A gente ficou um tempo junto, né? Não vou citar nome, mas foi uma pessoa, uma mulher, uma moça. Ela marcou muito na minha vida. Então, isso aí inspira muita gente também, sabe? Dá muita inspiração pra gente. E a música, sabe? Eu falo que dá uma injeção de ânimo, porque a música cura mesmo. A música é um remédio. A gente tinha que incentivar crianças a ouvir música, a praticar música, a aprender instrumentos, sabe? Porque é o melhor remédio que existe na vida, é a música. Quando você tá triste, pega um violão e toca pra você ver. Você acaba ficando alegre, a tua mente limpa tudo, você fica, se torna outra pessoa, os pensamentos mudam, você fica mais assim, feliz, vive melhor, entendeu? Porque isso aí tudo é a música que faz. Eu sei que a música é um remédio, como você falou, a melhor coisa que tem. E todo mundo que faz música, que compõe ou que toca música de outras pessoas, de certa forma, ajuda a curar as dores de pessoas. Exatamente. Entendeu? Que estão em outra situação e de repente fica feliz, fica alegre por ouvir aquela música. Então a música, ela salva em vários sentidos. Em vários sentidos. Tanto quem faz, tanto quem cria, tanto quem executa e tanto quem ouve. É, exatamente. Você vê, tem música que marca épocas, marca tempo, marca um casamento, uma vida, marca tudo, entendeu? Então a música, eu acho que o que seria do mundo sem a música, né? E tem outra coisa também, Carlão. Nós somos mortais, só que a nossa obra, ela vai ser imortal desde que ela seja relevante para alguém. Então mesmo quando nós não estivermos mais aqui, né, fisicamente, quando a gente morrer, né, vamos dizer assim, a sua obra, a obra do Gilson, a obra de todos os artistas, compositores, escritores de Novo Horizontino, elas devem ser preservadas, entendeu? Isso daí vai fazer a memória coletiva do nosso município. É um negócio que eu também venho brigando para ser valorizado, entendeu? Que é a nossa cultura da nossa cidade aqui. Ela tem que ser memorável, entendeu? Tudo que tem que ser valorizado, exposto e, assim, colocado num pedestal, porque o que você faz, o que o Carlos Campos faz com os seus discos, com todas as suas histórias, com as músicas, entendeu? É importante para a cidade de Novo Horizonte e tem que ser valorizado. Exatamente, eu penso assim também. Empunhando sua guitarra como uma arma, queimando no fogo fumaças, como nuvens distorcidas, Hendrix viaja. O que, que os fãs do Carlos Campos podem esperar ainda pela frente aí? Olha, os fãs do Carlos Campos podem esperar vários trabalhos ainda, né? Penso em gravar mais discos, né? Compor mais músicas novas. E se Deus quiser agora, o ano que vem agora, quero trabalhar só com música mesmo, pegar a estrada mesmo, meu show, Carlos Campos Definitivo, fazer uma turnê, né? Eu fui convidado para fazer uma turnê em Salvador, entendeu? Eu tô pensando aí no ano que vem ver um... Ficar mais alto, tem que ficar pelo menos 2 meses lá, né? Fazendo a divulgação e para divulgar meu trabalho lá na Bahia. E esse convite tá em pé, cara. Falou que eu tenho até produtor musical lá para fazer o trabalho para mim lá, entendeu? Que legal. E vai ser bom, porque aí eu vou poder divulgar lá fora também, lá na Bahia, no estado do Nordeste, né? E vai ser muito bom, se bem que o pessoal já escuta lá no meu trabalho, né? Porque eu, né, hoje... Hoje em dia, Carlão, mudou um pouco, né? Hoje em dia, antigamente, né? Eu também sou dessa época aí, a gente precisava ter uma fita cassete, no mínimo, né? Isso. Do artista, né? Depois um CD, né? Ou um disco. E hoje em dia é tudo streaming que chama, né? Tá nas plataformas virtuais, isso. Você vai lá, digita o nome do artista, encontra o disco, vê toda a obra, a sua obra tá toda lá também. Toda lá. Então quem quiser conhecer a obra do Carlos Campos, pode procurar no Spotify. Inclusive você que, né, pôs toda a obra minha lá, né? É, os antigos, né? Os antigos, fiz a digitalização. Exatamente. E esse novo agora que foi feito lá no estúdio BBR, também está lá, que é o disco definitivo, ao qual você está lançando, que a gente está falando hoje. Exatamente. Aqui. Então é isso. Falei aqui hoje com o Carlos Campos, recebi aqui, foi um papo legal. Carlão, sempre um prazer te receber, sempre um prazer poder falar com você novamente sobre música. Em breve a gente bate mais papo, mas o que eu queria fazer hoje era mostrar que o seu disco definitivo está lançado e está disponível tanto fisicamente à venda, né, para quem quiser entrar, exatamente, em contato com você, ou comigo mesmo, que eu te passo o seu contato, ou em streaming, né, para ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, em todos esses sites aí você encontra o Carlão. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Carlão? Ô, Gilson, eu que agradeço você, viu, pela essa força que você está me dando aí, sempre me ajudou, né? Tanto tocando comigo, gravando comigo, nós gravamos um CD inteiro junto, né? CD Fissura, eu, você, o Luquete e tal, foi um negócio legal mesmo. Isso aí marca pra gente, né, cara? Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, você está me entrevistando e dando essa força pra mim, sim, cara. Eu agradeço demais, viu? Eu que agradeço. Falei hoje com o Carlos Campos, músico, compositor, novo horizontino, está escrevendo um livro e lançando o disco definitivo. Muito obrigado, Carlão. Obrigado, Sérgio. Valeu mesmo, brother. Valeu. A minha guitarra é minha razão. Quando toco nela, me dá prazer. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. Quer nos ajudar nessa missão, que é mostrar a verdade na cidade de Novo Horizonte? Então, seja um apoiador. Acesse o meu blog gilsondelazari.wordpress.com/patrono e conheça os planos de apoio mensal. E lembro também que toda sexta, após as 18 horas, rola uma live no Facebook e no Instagram, onde narro as principais notícias que foram destaque na semana. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson Delazari. Até a semana que vem.